ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, Tema Livre está estrando no ar, arrebentando o seu tímpano hoje nessa sexta-feira, dia 8 de agosto. E hoje nós vamos tratar de um assunto sério, um assunto que preocupa, nós vamos tratar de saúde. Você sabe que o Tema Livre aqui, cada dia é um tema livre, né? Então, cada dia nós temos um assunto que é da pauta da agenda social. Hoje nós vamos tratar de câncer. Em 2014, esse ano, portanto, o Brasil deverá ter cerca de 576 mil novos casos de câncer diagnosticados. A estimativa é do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e do Ministério da Saúde. Esses dados fazem parte de uma publicação chamada Estimativa 2014 Incidência de Câncer no Brasil e foram apresentados em Brasília na última quarta-feira, aliás, na quarta-feira, dia 27, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Nós estamos aqui no estúdio com a Rosilene Claudino, que é psicóloga e trabalha com amigos, com crianças, na verdade, vítimas de câncer, não é isso? Depois a gente vai saber em detalhes isso aí. Eu vou só fazer a apresentação. O Carlos Neves e a Ana Paula Lago, que são da casa Ronald McDonald, que desenvolve um trabalho também nessa área. Eu vou abrir, então, com a Rosilene, que está aqui, primeiro porque está aqui do lado, e segundo porque ela vai falar dessa questão de você tratar, lidar como psicóloga com os pacientes infantis, principalmente, são pacientes mais delicados para esse tipo de abordagem. Bom dia, Rosilene. Como é que é essa história? Explica pra gente aí. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre o trabalho que eu desenvolvo na AMICA, que é Amigos da Infância com Câncer. E agradeço o convite. A AMICA agradece o convite. Sim, e como é que você... Como é que é a abordagem? Como é que é? Você chega na criança com câncer, como é que você faz... Amigo de criança que é portadora de câncer, que sofre de câncer, a criança que sofre de câncer, a gente vê na televisão sempre aquele pessoal dos palhaços que vão ao hospital, né? Os médicos da alegria, essa turma que faz. Mas o seu trabalho não é esse tipo de trabalho. Então, é o trabalho de com amigos. Que quer dizer isso? Como é que é o desenvolvimento do trabalho? A AMICA, ela abraça a criança e seus familiares portadores dessa patologia, né, câncer. Então, eles vão até a associação e lá encontram esse acolhimento. Como é que é uma criança com câncer? Como é que é a relação da família? Como é que a família recebe a notícia, recebe o diagnóstico de que uma criança da família, o filho, o sobrinho, o neto, tem câncer? A criança está doente, não sei o que, está doentinha, aí leva ao médico, aí chega no médico, faz exame e descobre que a criança está com leucemia ou está com outro câncer. Como é que é o tratamento, como é que é a abordagem com a família? Como é que a família recebe isso e o que precisa ser feito em termos de psicologia? Qualquer doença já traz por si um abatimento não só na pessoa doente, como nos seus familiares. O câncer, então, mais ainda, porque é uma doença que ainda não foi bem esclarecida para a população em termos de tratamento, em termos de conhecimento mesmo. Hoje ainda existe um tabu só em falar na palavra câncer, né? Você ainda encontra pessoas que têm até medo de falar sobre a doença. Então, quando a família chega com a criança, nós procuramos fazer essa abordagem através de palestras para trazer mais conhecimento em relação a ela, né? A família chega bastante fragmentada e a AMICA procura acolher através de arteterapia com a criança. Nós fazemos também um trabalho com as mães, os pais, através de atividades, passeios e para promover uma qualidade de vida. E, na verdade, tem que mostrar sempre para a criança e para a família que isso não é o fim da vida. Né? Quer dizer, a simples notícia de que a pessoa, como qualquer doença, né? Geralmente as doenças mais graves, como você falou, Rosilene, as pessoas têm até medo de falar o nome, né? Eu sou do tempo em que não se dizia, não se mencionava o nome, né? Falava aquela doença, todo mundo sabia o que, que era. E no começo da AIDS também, quando veio em 1970 e tanto, 80, no começo dos anos 80, e meados dos anos 70 nos Estados Unidos e da Europa, a gente também via que havia esse preconceito muito grande. É um trabalho de você derrubar tabus e de você conseguir fazer com que a pessoa enfrente de uma maneira humana e adulta essa coisa. Eu não sou psicólogo, psicólogo aqui é você. O Carlos também não é psicólogo, ele é assessor de obras e projetos da associação aqui, que deu apoio à criança com neoplasia da Casa Ronald McDonald. Mas eu imagino que o grande avanço, além dos avanços medicinais, o grande avanço no tratamento é você poder fazer uma abordagem franca e uma abordagem desestigmatizada da doença, seja ela qual for, mas o câncer, principalmente no câncer infantil, mais ainda, né? Queria que você falasse um pouco também dessa questão, ô Carlos. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rosilene. Bom dia, Ana. A Casa Ronald é uma casa de apoio, né? Ela, que a gente tem parceria com os hospitais conveniados, a gente costuma dizer que é a casa longe de casa, é onde a família fica hospedada durante o tratamento, e ela vai ficar como está na sua casa, ela vai ter as suas tarefas, as mães, os pais têm as tarefas diárias, né, em casa, e a criança recebe todo o tipo de apoio, não só a alimentação, a hospedagem, o transporte e também todos esses trabalhos psicossociais que também a gente tem na casa. E acho uma coisa também muito importante nesse combate ao câncer é também o diagnóstico precoce, que a gente também tem esse tipo de preocupação e orientar as mães, porque quanto mais cedo a criança começar o tratamento, a possibilidade de cura dela aumenta significativamente. Antigamente, nos dados do INCA, era 30%, o índice de cura, hoje a gente já chega a 70%, em alguns casos até 85%. Então, não só a desmistificação, mas também a procura pelo tratamento. É muito importante isso, né? Na verdade, a medicina avança numa velocidade muito boa, mas, ao mesmo tempo, o tratamento ele é muito caro. A tecnologia de ponta na área médica é uma tecnologia de pouco acesso, não é de acesso de massa, e nós temos no INCA, por exemplo, que é o Instituto Nacional do Câncer, um ponto de referência, porque é um hospital de excelência nesse tipo de tratamento, embora viva em permanente crise, né, financeira, crise institucional, está sempre passando, a gente está sempre vendo o INCA na televisão, mas isso também não é novidade nenhuma, porque a gente só vê notícia ruim, né? A gente não vê notícia boa nunca. Raramente você vê alguma notícia boa, geralmente não é com a gente, é com os outros. Né? Como é que... Mas acho que tem uma notícia boa aqui, o trabalho da Rosilene, né? Um trabalho muito bacana. É que revigora ainda mais o trabalho do INCA, né, internamente. A gente está conhecendo aqui lados bons também, né? Também, claro. Até porque a demanda é muito grande, né, no INCA, para assistência psicossocial, e não dá conta, né, de atender. Então, a MICA faz esse tipo de trabalho, esse acolhimento com a família e com a criança. Sim, você falou antes, o Carlos, que as famílias vêm de fora e vocês dão acolhimento à família. Como funciona? É aqui no Rio de Janeiro só? Como é que é isso? No município do Rio? Como é que é essa história? Como é que funciona a casa? A Casa Ronald, ela, como falei, é uma casa de apoio. O perfil dos nossos hóspedes são crianças de 1 até 19 anos, né, de zero praticamente, recém-nascido até 19 anos, que tem câncer, né, tem a doença, moram fora do município do Rio de Janeiro, e eles buscam o tratamento nos centros de excelência, né? A gente tem convênio com 7 hospitais aqui no Rio de Janeiro, e quem faz essa triagem são os assistentes sociais dos hospitais. Então eles encaram a família, veem que ela tem um perfil e entram em contato conosco. Tendo vaga na casa, elas vão para lá. Né? A casa funciona como se fosse um hotel. Né? Onde é a casa? A casa fica aqui no Rio de Janeiro, na rua Pedro Guedes, número 44. Onde é isso? fica no Maracanã, fica próximo ali a Veiga de Almeida, Universidade, próximo ao Maracanã. É um local até próximo dos hospitais que a gente atende, que isso seria, é uma norma que a gente tem que seguir para ficar muito... Tem casas em outras cidades? Isso, Casa Ronald McDonald, a gente tem 6 casas no Brasil. Né? Esse é um projeto nacional que é controlado pelo Instituto Ronald McDonald, que é o braço direito, né? É o braço social do McDonald's. Então, ele faz o controle desses programas. A Casa Ronald é um dos programas do Instituto. E existe em 6 estados. A gente tem em São Paulo, tem Campinas, tem no ABC, Jaú, Belém e Rio de Janeiro. Nós fomos... A Casa Ronald é a primeira casa da América Latina. Foi inaugurada em 1994, dia 24 de outubro. Hoje, esse ano, nós fazemos 20 anos. Ou seja, uma data bem importante para a gente. É verdade. E no Brasil, é onde há mais casas Ronald do que em qualquer outro país aqui da América Na verdade, Latina. Esse é um programa mundial, né? Existe Sim. no Brasil. Eu imagino que nos Estados Unidos tenha mais. Nos Estados Unidos é que realmente tem um maior número de casas Ronald. Também tem muito na Europa. O Brasil está crescendo. Esse é um dos nossos projetos, porque o projeto da Casa Ronald no Brasil, ele é diferenciado, porque a gente não dá só a hospedagem, a alimentação. A gente tem uma preocupação muito maior. A gente vai para o psicossocial também. O controle do tratamento, como é que está o tratamento depois que ele sai da casa, sai do hospital, vai para a casa dele, como é que está o tratamento, está respondendo bem, não está? Então a gente junto com os hospitais identifica, vê o que está acontecendo. Então a gente tem outros programas também assistenciais. Nós temos o projeto Reconstruir, que a gente identifica algum problema na casa dela, a gente intervém lá, ajuda com material, com reforma. Tem um aconchego que a gente doa, a gente recebe muita doação. Então, de camas, berços, e se se a família está precisando desse material, a gente faz essa doação e faz o controle nós mesmos que entregamos. Então, vai além muito mais da hospedagem. Então, isso se torna até um custo muito alto, que é o diferencial, o nosso diferencial no Brasil, para o resto do mundo. Por isso que as casas ainda estão crescendo, porque o custo é alto mesmo para você manter verdade, uma cama dessa. Eu tinha imaginado isso aqui. Quando você começou a explicar o funcionamento, eu digo, rapaz, isso é uma grana, porque você manter uma estrutura dessa é de hotel. É você manter um hotel, na verdade. Eu queria que a Ana Paula entrasse na conversa. A Ana Paula cuida da comunicação. Ela trata mais da comunicação da casa Ronald e... É um trabalho que eu considero, eu também sou de comunicação, e acho que é extremamente importante para você não só dar visibilidade, mas para você sensibilizar, né? Porque a primeira coisa, uma coisa é você chegar e dizer, olha, a casa Ronald é isso, faz isso, tal, tal, mas outra coisa é você sensibilizar e conseguir que as pessoas que são o público ao qual você está se dirigindo entendam o alcance desse tipo de trabalho. Como o Carlos falou aqui agora, de uma maneira didática, simples, o ouvinte está entendendo direitinho onde é que, o que, que é que está sendo feito. Eu queria que você falasse como é que é esse trabalho na área de comunicação. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia, Luiz. Agradecendo o convite. Realmente, isso é um trabalho diário, né, que a gente enfrenta. Eu, na comunicação, a gente tenta, assim, a todo momento, poder tirar um pouco essa imagem da marca Casa Ronald, né, e trazer realmente as pessoas para a nossa realidade. Né? Muitas pessoas que visitam a casa, que conhecem a instituição, podem ver de perto todas as instalações, todos os projetos que são desenvolvidos, eles realmente ficam surpreendidos, né, e acabam assim, tendo uma outra imagem em relação à marca da instituição. Né? A gente tenta o tempo inteiro, nós como comunicação, assim, trazer realmente as pessoas para essa realidade ou tentar fazer essa realidade chegar um pouco mais perto delas. Né? Quais são as ações mais efetivas? Vocês têm vídeos que apresentam em determinados lugares ou veiculam em emissoras de televisão? Vocês têm material que vocês distribuem para públicos específicos, distribuição dirigida para determinados públicos? Como é que você divulga a casa Ronald? Sim. Nós trabalhamos com empresas parceiras, né, que assim como todo o trabalho da casa é feito, né, nós contamos com o apoio de empresas que são voltadas para a área de mídia, né, nós trabalhamos com uma agência de publicidade, uma assessoria de imprensa, e eles desenvolvem esse material tanto para o público interno como o externo da casa, né. A gente tem um site, assim, que se as pessoas quiserem acessar site, e saber um pouco mais, é www.casaronald.org.br. E lá as pessoas vão ter um vasto conteúdo, né, de material, tanto de vídeo como notícias que a gente divulga diariamente, né, sobre acontecimentos, sobre eventos que a gente promove, né. É, lá a gente tem um relacionamento também nas mídias sociais, as pessoas podem estar entrando no Facebook da fanpage, né, no Twitter, podem estar interagindo, nós estamos diariamente lá respondendo, porque são muitas dúvidas, né, que as pessoas... Nesse site a pessoa tem acesso a todos os endereços eletrônicos, né, ao Facebook, tem, a Twitter, tem. O site já está linkado já a toda a nossa rede social. Já faz a rede, já monta a rede por ali, né. Uhum. Um negócio interessante que eu queria abordar com vocês, o Carlos falou bem da estrutura, convênios com hospitais, associação com hospitais, é uma casa que já existe há 20 anos no Brasil, desde 94, então é uma coisa que já, a parte da comunicação é uma coisa importante que está sendo desenvolvida também de uma forma bem profissional, bem científica, né, digamos assim. E uma coisa que fica me... quando a gente falou ainda há pouco de prevenção, é preciso trabalhar muito a prevenção, a gente pensa logo nos hábitos das pessoas, né? Quer dizer, o que previne as doenças em geral, e não o câncer só, mas as doenças em geral. Primeiro, uma mente sadia, né? Uma mente não poluída, que você não seja uma pessoa que odeie ou que você carregue rancores, né? Aquelas coisas, mágoas, isso tudo vai se somatizando ao longo da vida, transforma em úlcera gástrica. Nós já vimos casos aqui, né? Até casos de cirurgias bariátricas, nós já fizemos 2 ou 3 programas sobre esse assunto, em que o médico disse, olha, muitas vezes, a psicóloga também que veio falou, olha, muitas vezes a pessoa chega ao ponto que chega por problemas psicológicos, por problemas, não é, da vida, dessa coisa aí. E dentro disso aí, uma das questões é a alimentação, não é? E o Instituto, a Casa Ronald, é ligada à maior rede de fast food, que é um dos alvos principais de qualquer campanha preventiva. Olha, não coma fast food, coma comida saudável. A gente sempre vê isso. Isso é uma contradição ou antes de ser uma contradição, isso é uma compensação por alguma... como é que vocês encaram isso aí? Olha, um passando a mão. Não, o que acontece? Isso aí é uma pergunta bem pertinente, assim, que as pessoas voltam e meio fazem, chegam a gente. É uma das principais, né, perguntas que a gente sofre, né? Mas assim, esse trabalho começou, na verdade, em 1974, né? A primeira Casa Ronald foi na Filadélfia e o McDonald's entrou nisso realmente para ajudar. Existia um jogador de futebol americano que a filha teve câncer. E foi tratar no hospital da Filadélfia, e lá ele conheceu a doutora Evans, que era a diretora do hospital, e ele ficou estarrecido com a quantidade de pessoas que vinham fora do estado, inclusive de outros países, para fazer o tratamento, e ficavam no hospital, tirando a oportunidade da pessoa usar o leito para o tratamento. E o sonho dela, ela tinha uma casa do lado, que era fazer uma casa de apoio. E ele ficou sensibilizado, ele jogava no Filadélfia, foi até os gestores, e um dos patrocinadores, que era o McDonald's, apoiou essa campanha e fez lá um tipo McDia Feliz, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Com essa arrecadação, eles conseguiram construir e fazer uma casa de apoio. E o pessoal do hospital ficou sensibilizado também, emocionado, e quiseram homenagear o McDonald's, botando o nome da casa de McDonald's. Então o McDonald's sugeriu que colocasse, na verdade, o nome do embaixador do McDonald's, né, que é o contato que tem com as crianças e com o público, que é o Ronald McDonald's, né? Então, por isso que surgiu o nome de casa Ronald McDonald's. Então, foi esse o início do trabalho, né? Não foi por compensação, foi realmente por ajudar. E foi um trabalho que deu certo, e são 40 anos, né, de casa Ronald, no Brasil são 20, e é uma coisa que vem dando certo. Eles identificam essa questão, realmente, em cada local, é tudo gerido por um grande instituto, o QG deles é em Chicago, então são feitas auditorias sempre, é um trabalho muito sério. E a questão da alimentação, assim, o sanduíche, né, carne, queijo, pão, isso a gente tem em casa, né, a gente come, lógico que a gente não vai só comer isso, a gente sabe que é uma vez ou outra, como tudo que em excesso faz mal. Minha avó já dizia, olha, tudo que você come em excesso, tudo que você faz em excesso faz mal. Então, uma vez ou outra, comer um sanduíche, né, acho que não faz mal nenhum. E hoje em dia também o McDonald's se preocupa muito com isso, ela tem uma alimentação balanceada, a pessoa até que gosta de comer só vegetariano, né, tem cardápios de saladas, frutas, água de coco, suco, Então hoje tem realmente, não vejo, eu pelo menos não encaro como uma compensação, até pelo início do trabalho como foi. É, não é uma meia-culpa, né? Quer dizer, porque a impressão que dá, Ana Paula, é essa, entendeu? Você que é de comunicação e eu também, a gente vê isso, assim, uma casa que cuida de criança que come aqueles McChicken, Mac não sei o quê. É verdade, não é isso? Não mas é tem, ideia, tem. Né? A Mica ainda não está no padrão da Casa Ronald, não esperamos chegar até lá. Vamos chegar. Torcemos porque sim. Torcemos, vai chegar, o trabalho é sério. Né, mas a preocupação da nossa presidente Yara Rezende começou quando ela também era voluntária no INCA e via a demanda das crianças e seus familiares que não suportava. E ela, com a ajuda do Manuel Sendas, que doou esse prédio, que fica na Rua General Polidoro, em Botafogo, 105, desenvolveu esse trabalho desde 1980. Né? Vem acolhendo a família e faz também, como você falou, em relação à alimentação, que preocupa muito, né? Ela vem fazendo o trabalho através de palestras, de conscientização. Infelizmente, essa doença está abrangendo muito, muito, muito mesmo a nossa população carente, e quando se fala em relação à alimentação, fica muito difícil, porque normalmente eles não têm financeiramente condições de ter uma alimentação adequada. Mas para ter uma alimentação adequada, você também não precisa ter grandes gastos. Basta você se conscientizar que tem alimentos saudáveis através de frutas, de legumes, entre outros, que você pode fazer sim a criança ter essa qualidade, né? E essa conscientização nós fazemos com os pais, com os familiares, mensalmente, são duas vezes por mês, nós fazemos um grupo de mães para poder conscientizar ela a saber oferecer um alimento que não vá danificar ainda mais a saúde do seu mais filho. Saudável, mais, né? Saudável. É porque não é só o fast food, né? Na verdade, você tem o refrigerante, você tem os refrescos, você tem um monte de coisa, não só as colas, mas um monte de coisa. Quer dizer, quando você falou da pessoa que não tem o recurso para se alimentar, normalmente, o que a gente vê aqui, quem trabalha no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, no centro das grandes cidades brasileiras, é que você vê que as pessoas de baixa renda e que têm que trabalhar no centro da cidade, elas comem aquelas promoções que nós vemos na rua. A gente vai passando e tem lá na lanchonete, está lá, salgado e refresco, R$3, salgado e refresco, R$4, salgado e refresco, R$2, dependendo do ponto no centro da cidade onde você está. Quer dizer, se você está mais perto da Central do Brasil, que é um lugar onde tem um fluxo maior de gente ainda mais pobre, aí você tem, de menos recursos, você tem essa oferta mais barata. E aquilo ali dá a ilusão de alimentação, né? É verdade. Você acaba esse veneno. Ali é puro veneno. É puro veneno mesmo. É porque assim, às vezes nem um alimento em si, mas como ele é preparado, né? Então, nesses lugares, o valor é baixo porque ele reutiliza o óleo várias vezes. Então, isso prejudica, né? Você pode comer uma carne, né? Um grelhado, né? Ser feito no feijão no óleo. Então, tem toda uma maneira que não só o alimento, mas a maneira que ele é feito, que pode, né? E se você tiver grana, né? Se você... Sim, é verdade, mas esse é um problema, sério. Esse agora, porque pouca gente, aliás, vão saber não quem é que acesso, sabe o que é grelhado. Sabe o que é grelhado? Porque não tem dinheiro para comprar o óleo. Pois é, também, né? Uma chapinha, bota na chapinha e faz lá, né? Selou o bife ali sem óleo, sem nada, porque não tem, né? Esse tipo de coisa. Como é que você vê isso aí? Você, Ana Paula, está em silêncio acompanhando atentamente. A área da comunicação está sempre atenta, né? Aqui, todas as declarações. Mas só para reforçar o que o Carlos Neves acabou de comentar, né? Lá na casa nós desenvolvemos também um cardápio nutricional para as crianças. Né? As crianças não comem sanduíche, não comem coisas do McDonald's, né? É uma comida balanceada. E é importante dizer também assim, que a maioria das crianças que chegam, grande parte, né? se não puder dizer assim todas praticamente, são de baixa renda, né? São crianças que não têm condições assim de locomoção até os hospitais, são crianças que moram dentro de comunidades, então assim, que nunca não vive essa cultura do McDonald's, né? Eles não têm, muitas vezes não têm acesso, né? E, então, assim, eu acho que é uma maneira também até de ilustrar essa questão da relação de câncer com o Big Mac, né? Com a questão do sanduíche, né? Nem sempre isso daí é uma relação tão direta. Eu acho que vai mais também a questão do hábito, né? Tudo que é excesso é prejudicial. É o que o Carlos falou antes. Né? Exatamente. Eventualmente, tudo bem. A gente vai, né? É legal até você fazer esse lanche, né? Eu pessoalmente, uma vez por mês, eu me permito comer um hambúrguer. Você sair ali, né? Uma pizza. Eu me permito esse tipo de coisa. Até para eu não perder contato com a minha vida. Assim, é verdade. É, senão você perde contato com a sua própria cultura. Faz parte do social também, né? Exatamente. Eu quero lembrar você que está acompanhando aí o programa que chegou agora, que nós estamos aqui na Rádio Nacional, no programa Tema Livre, hoje tratando de câncer, os desdobramentos desse tratamento, em especial fora da área médica, na área do atendimento aos pacientes, na parte psicológica, na parte emocional, não só de pacientes, mas de pacientes infantis, de familiares. Os convidados são a Rosilene Claudino, que é psicóloga, da ICA, que é a Mica, né, que trata dos amigos do câncer. De crianças com câncer. A Mica é Amigos da Infância de Crianças com Câncer. O Carlos Neves e a Ana Paula Lago, que são da Casa Ronald. É interessante, só para retornar um pouquinho aqui, que você falou, Rosilene, que na origem desse trabalho estava... É o Manuel Sendas, é isso? Ele doou. Casa Sendas. É. Também. Na origem do trabalho da Casa Ronald está o McDonald's. Quer dizer, então nós temos, e ao mesmo tempo nós temos na área da prevenção das doenças, a alimentação como uma questão principal. Eu acho curioso esse corolário, essa coisa se fechar assim, quer dizer, você tem duas, uma há 34 anos, outra há 20 anos atuando, e o início, o pontapé inicial foi dado exatamente por quem põe a comida na sua boca. Com certeza. Não é? Quer dizer, mas a relação entre a comida que entra na sua alimentação e a doença não é uma relação nem exclusiva, nem tão primordial. Quer dizer, você não adquire uma doença, um câncer, como um câncer de pulmão, por exemplo, por má alimentação. Não é? Quer dizer, você tem... você tem cânceres que não tem absolutamente nada a ver com a alimentação, mas você com o hábito de fumar, você tem com o alcoolismo, você tem com outro tipo de drogas, né? Drogas lícitas e ilícitas. Então, isso também serve para mostrar que eu estou aqui me contradizendo, ou seja, me corrigindo. Não é uma questão de meia-culpa das empresas fazendo isso. Vamos, já que a gente envenena as criancinhas, vamos então financiar aqui o Instituto para tratar das criancinhas e das famílias. Não é isso. Não é isso. Quer dizer, é legal que a gente... É bom enfatizar que esse trabalho não só... Ele tem o apoio das Sendas no início, né? E do McDonald's, como ele deve ser apoiado por outros setores e outras. Vocês têm notícia de outras ações semelhantes que são financiadas ou patrocinadas, alguma coisa? Mesmo que a gente fale aqui quem é o patrocinador, não importa. Vocês têm noção, conhecimento disso aí? Alguma associação? Eu sei, por exemplo, desses médicos do Riso, né? Eles são donos da alegria. Não são patrocinados por ninguém. Eles são, vão lá por eles mesmos. Eles têm. Eles têm também um canal de pessoas voluntárias, mas eles recebem algumas doações, assim, as pessoas podem doar, podem ajudar. Mas eu não sei se são empresas que patrocinam. Não tem um institucional, né? Realmente a comunidade que está. O Instituto Nacional do Circo por trás deles. Não tem esse tipo de coisa. Seria bom ter, né? Acho que seria interessante. Como é que vocês acham? Como é que pode ser, Rosilene? Como é que a gente pode divulgar mais isso? Na verdade, o seu Arthur Sendas doou o prédio. E a Mica se mantém através de doações, né, de empresários, voluntários. E eu deixo até aqui aberto os empresários que têm interesse em ajudar esse trabalho, em abraçar esse trabalho com a Mica, que fiquem à vontade, porque as dificuldades existem. Então, nós não temos um patrocinador oficial, né, que ajude a Mica nesse trabalho. Quer dizer, isso foi o pontapé, né? Quer dizer, deu o prédio isso. Ali na General Polidoro, em Botafogo, isso. Vocês podem usar esse prédio. É. E é o quê? É um três andares? É o quê que é o três prédio? Três andares. E olha, tá vendo? Só estou adivinhando já. Já comecei a adivinhar. É quatro com playground. Eu sei. Legal, e a General Polidoro, que é um ponto relativamente fácil, porque isso. Botafogo é ali bem central. Embora fique próximo ao cemitério de São João Batista, também não é uma boa lembrança. Coisa horrorosa. Humor negro. Pausa para o humor negro aqui. Mas eu acho que a gente pode fazer um trabalho, e aí na tua área, na Paula, que é a área da comunicação, um trabalho de sensibilização mais efetivo, mais forte, junto a empresas. Nós podemos unir forças, assim, por exemplo, a Casa Ronald, junto com a Mica, e junto com outras que tratam da mesma coisa, até com esse pessoal dos Médicos da Alegria, e a gente fazer uma investida, fazer uma frente de sensibilização, porque tem tanta frente aí para sensibilizar para tanta coisa, né? Por que não para uma causa que é tão cara e tão da vida moderna, da vida contemporânea como essa questão do câncer? Alguém falou aqui, antes do início do programa, de que essas patologias, elas estão se tornando cada vez mais precoces na vida da gente. Na realidade, o desenvolvimento humano, ele vem se tornando cada vez mais cedo, ele é mais precoce mesmo, não é? Quer dizer, nós já temos, lamentavelmente, nós já temos crianças, meninas grávidas com 10 anos, 12 anos de idade, esse tipo de coisa, essa erotização, toda a indústria que existe do entretenimento e uma indústria que existe de consumo de tudo, e a erotização das roupas infantis, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que a gente podia, sem ser falso moralista, fazer um trabalho nesse sentido também, de ao mesmo tempo em que você está esclarecendo sobre alimentação, esclarecendo sobre comportamento, você esclarecer também sobre essas questões que são problemas da vida moderna. São problemas como as nossas mães e nossos avós tinham outros problemas e que pareciam também monstros, né? E se você olha hoje, acha até graça, né? Todo rapaz, os problemas da minha avó eram tão pequenininhos. Tudo que é novo, né? Pois é. Gera, né, essa preocupação, né? E acho que também é o acesso muito fácil às mídias, né? Hoje em dia, a criança tem acesso, tem celular, tem acesso às notícias. Você não tem como blindar seus filhos de ver aquilo. Você tem que, na verdade, orientá-los, né? Então, acho que muito também começa todo esse trabalho dentro de casa. Acho que se cada um também, dentro de casa, fizer o seu trabalhinho, conversando, também é muito importante, né? Também essa educação, né? Rosilene, você que particularmente conhece, eu vi que você tem uma preocupação, uma sensibilização mais forte para esse pessoal mais carente. Essas crianças que são dessas populações mais carentes, elas são mais carentes ainda do que as crianças que são dessa classe média emergente, digamos assim. Hoje esse conceito de classe média está muito diluído, porque pelo IBGE quem ganha mais de R$1.000 já é classe média, então você imagina que todo mundo é classe média. Mas a criança que mora numa favela onde o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, ela fica entregue à vizinha, ou ela não tem uma creche do município, a família não tem dinheiro para pagar esse tipo de coisa, e muito menos ficar orientando se o próprio pai e a própria mãe já comem mal, já se alimentam mal, já não tem, acho que já se vestem mal, já não tem as condições ideais, como é que vão transmitir para os filhos esse tipo de consciência, né? É verdade, você abordou um assunto assim importantíssimo. Eu acho que nossos governantes deveriam chamar mais atenção para a população mais carente, né? Fazer um trabalho mais voltado para eles, através de conscientização, através dos seus familiares, porque a carência é muito grande. Como você falou, eles ficam praticamente à deriva, porque os pais precisam trabalhar né, e eles ficam ou com o irmão mais velho, ou com o vizinho, ou até mesmo sozinhos. Como fazer esse trabalho com as crianças? Como dizer para eles o que comer, o que não comer? Muitas das vezes não tem nem o que comer, né? Então, eu acho que através da mídia, a televisão é importantíssima nesse sentido, porque está dentro da sua casa. Se eles abordassem mais esse tipo de assunto, eu acho que diminuiria um pouco mais. Vocês não acham, ou Ana Paula, você não acha que... Eu vou te perguntar isso porque quase todas as favelas, ou todas elas, têm a sua associação de moradores. Tem uma instância que fala pelo coletivo ali. Quando não tem, você pode criar. Mas é raro, geralmente tem. Você não pode, a gente não poderia fazer um trabalho de reunir com essas pessoas, conscientizar, para ver onde é que a gente pode criar um espaço de convivência, um espaço que possa ser para você deixar as crianças enquanto você vai trabalhar e de alguma forma arrumar uma remuneração para cuidadoras de crianças, esse tipo de coisa. Você acha que é viável isso? Eu acho, com certeza, acho muito importante, né? A gente está realmente sendo mais focado assim e trabalhando tratando assim as crianças e essas pessoas que estão dentro das comunidades de uma forma mais humana, né? De estar mais focado. Isso é muito importante, realmente. É até uma maneira assim da gente poder, nós, como Casa Ronald, também contar um pouco da nossa história, né? Poder estar mais ativo. Eu acho que é legal você ir derrubando esses muros, né? E, na verdade, você vai... A Casa Ronald não é uma Casa Ronald, ela é uma comunidade Ronald. Ela é uma cidade Ronald, ela é um mundo Ronald. Essa que é a verdade, né? A Mica não é a Mica só, não é aquele prédio da General Polidoro. A coisa tem que ser mais ampla, tem que ser mais consciente. E a gente tem que comprometer, eu creio que a gente devia comprometer a mídia. Uhum. Comprometer primeiro as instituições, como se você está aí representando a Casa Ronald, você representando a Mica, entendeu? E nós vamos procurar outros, vamos procurar o Inca, vamos procurar outros. Vamos procurar a Polícia Militar, a UPP, vamos procurar, sabe, que estão lá, os caras estão lá em cima, bicho, vamos fazer alguma coisa. Em vez de ficar só tomando conta para o bandido não chegar e o bandido não foi embora, você fazer um trabalho realmente social, uma coisa melhor, melhorar a cidadania. E tem muita gente boa querendo trabalhar, né? A gente tem um dos programas que é o Reconstruir, que a gente vai nas comunidades, então a gente identifica e a gente conversa, vai um grupo de psicólogos também, de assistentes sociais, e conversa com aquela família e acaba também afetando os vizinhos, porque vê a melhora, né, da família na alimentação, na educação. Então, assim, é um trabalho realmente de formiguinha. A gente afeta aqui um pontinho que dali já vai disseminar, né, para os vizinhos e, quem sabe, de repente, chegar na comunidade como um todo. Agora, esse trabalho de campo é feito em que circunstâncias? É provocado pela pessoa, ou a pessoa procura a Casa Ronald e aí ela mora numa comunidade carente, e aí vocês vão lá, assim? Esse projeto são crianças que estão em tratamento nos hospitais. Então, o hospital, em conversa, né, com os nossos assistentes sociais, identifica que o tratamento da criança está indo bem, mas quando ela volta para sua casa, o tratamento regride. Então, é feita uma visita no local onde ela mora para identificar qual é o problema. E aí, quando a gente visita, realmente a gente vê coisas lastimáveis, miseráveis. E a gente tenta, não, às vezes é uma mera conversa de dar situações cotidianas que você pode melhorar na educação, hábitos. Às vezes é a falta de um filtro que bebe água direto da rua, não aí atrapalha o tratamento, e desde uma intervenção até realmente de arquitetura da residência. Mudança, aumentar a janela, que não tem ventilação, não tem iluminação natural. Então a gente faz esse tipo de intervenção também. E acaba você fazendo uma educação... Beneficiando só aquela família, porque as pessoas veem melhoria e veem que você pode melhorar com pouca coisa. Às vezes só com uma conversa já melhorou bastante. Eu acho que a Casa Ronald poderia fazer também, estender isso, não só as demandas que surgem, mas começar a fazer disso uma rotina. Vamos traçar um plano... Entendeu? Vamos estabelecer aqui prioridades locais que nós podemos visitar, independentemente de estarmos atendendo crianças naquela área. para você fazer um trabalho de prevenção. Eu digo isso porque um dos maiores problemas, se não o maior problema de todas as cidades brasileiras, é o saneamento básico. Aqui no Rio de Janeiro você tem esgoto a céu aberto no centro da cidade, em qualquer canto você tem esgoto a céu aberto, que é permanente transmissão de doença, e todo mundo sabe, já é sabido, que um real investido em saneamento básico é uma economia de R$4 em saúde pública. Com certeza. Não é? Quer dizer, então essa relação já está mais do que sabida, e você vê que o governo faz um esforço, mas a defasagem é muito grande, o buraco é muito fundo, então é preciso correr para você chegar nisso aí. E eu estou querendo chegar aonde? Nós temos essa carência que independe de patologia, independe do, a pessoa não precisa ser doente. Você falou de aumentar a janela. A Rocinha tem o maior índice de tuberculose do Rio de Janeiro, pessoas que não têm, ventilação, não vem um dia, se é dia, se é noite, não tem janela, não tem nada, não tem coisa nenhuma. Então, esse tipo de trabalho, eu acho que a gente podia provocar. Essa é que é a proposta aqui do espaço público, entendeu? De um espaço de comunicação pública. E a gente aproximar para um objetivo que é um objetivo do bem. Com certeza. Não é, Rosilene? Vale um pouco aí você. Está concordando? Rosilene está concordando? É tudo um conjunto, né? Não adianta só você focar a alimentação, o psicossocial. Você tem que abraçar, como o Carlos falou, essa questão de como mora, como tá lidando com essa situação. E se pegarmos e focarmos tudo junto, conseguimos resolver com mais tranquilidade esse problema. E o que falta para vocês, da Amica, por exemplo, do Amica, saírem em campo, para vocês da Casa Ronald, saírem, procurarem outras instituições, não sei quais instituições, mas fazer um elenco das instituições com as quais vocês convivem ou que estão no seu universo de atuação, não é, Ana Paula? Uhum. E começar, vamos programar uma reunião, vamos arrumar um auditório, o auditório da Associação Comercial, o auditório da própria Amica, ali deve ter uma sala de reunião, entendeu? E vamos sentar. Divulgar, né? Esse trabalho aqui que você a gente pode fazer concretamente. Esse trabalho aqui que você está desenvolvendo hoje é importantíssimo. A divulgação, ela chega em cada canto da cidade. Então, se cada também radialista fizesse esse trabalho, para que conscientizasse a nossa população que existem essas associações, essas instituições, que existe esse trabalho sendo feito, com certeza abrangeria mais crianças, atenderia mais a demanda. Acho que aí a gente está entrando na questão da mídia, que é uma questão delicada, porque a mídia ela é muito voltada para outros interesses. Isso. Que são os seus interesses, não são os interesses da gente, infelizmente. Aqui é uma exceção, porque nós somos uma emissora de comunicação pública, e comunicação pública é esse tipo de espaço por excelência. Eu quero deixar aqui, já que você falou, elogiou o espaço, deixar o espaço aberto, o microfone está aberto para vocês virem aqui, sempre que sentirem necessidade, para a gente poder tocar essa bola adiante, jogar essa bola, não vou usar essa imagem não, porque a Copa do Mundo ainda está muito recente. a gente levar essa conversa para um plano de coisas concretas. Ou seja, é muito fácil, eu já fiz vários programas aqui com o pessoal de favelas, de associação e tal, o pessoal que vem e reclama de PP, e outros que elogiam. E um cara, uma vez, o cara falou, eu fiquei olhando e havia um psicólogo aqui, era um cientista social. Um cientista social, um fotógrafo estrangeiro, o cara da favela, e o cara disse, olha, é muito legal vocês falarem, terem esses conceitos todos, vocês entenderem tudo isso, estarem do lado da gente, darem força, subirem lá, é muito legal. Mas quem mora lá sou eu. Quem sabe o que é ser favelado sou eu, não é o professor da faculdade que fez a tese, não é o radialista, o jornalista que faz o programa. E é verdade, eu acho que a gente tem que ir ouvir e saber o que é que você está precisando. Não é? Como o pessoal fez na Rocinha, quando chegou a prefeitura e disse, não, vamos fazer o PP da Rocinha. Os caras disseram, não quero, a gente não quer teleférico e o PP bonitinha, e a gente quer saneamento básico. E aí criou um impasse, nem teleférico, nem saneamento básico. Até hoje, isso já tem mais de ano, está lá o negócio empacado. Entendeu? Eu acho que falta isso para a gente andar. Como é que vocês acham que a gente pode fazer uma... isso é um papel mais cidadão, entendeu? E é difícil quando você fala de cidadania, porque a cidadania está muito confundida com o consumo. Então, se você tem crédito, você é cidadão. Se você não tem crédito, você é cidadão. Não é? Se você tem carteira de trabalho, você tem emprego, você é cidadão. Se você não tem, você não é cidadão. E não é assim. Todo mundo é cidadão, né? O SUS está aí para todo mundo, não é? Não é para pouca gente. É isso, por isso que eu queria que vocês entrassem nessa conversa também. Eu acho assim que, antes de mais nada, a gente, antes de reivindicar qualquer coisa, eu acho que a gente tem que olhar para dentro. Ver como é que a gente está dentro da sociedade, o que, que a gente está fazendo para a sociedade, para melhor. Eu sempre falo lá em casa que a gente, antes de tentar melhorar o mundo, vamos tentar melhorar nós mesmos, né? Vamos nos aceitar, deixar, você mesmo falou anteriormente, deixar rancor, essa coisa toda, essa tristeza que às vezes a gente guarda dentro da gente, esse ódio, que os nossos problemas não são nem, não são nada em relação ao que a gente, no nosso trabalho no dia a dia, a gente vê. Então, acho que primeiro começa dentro de casa, você melhorando. Eu acho que aí, a partir daí, foi o que você colocou, que a mídia, às vezes, não interessa a ela. Mas um dia vai interessar. Tendo esses canais abertos, eu acho que quando a mídia vê que as pessoas estão modificando, mas realmente querendo modificar o espaço que você está abrindo para a gente, como a Roseline falou, ela vai se interessar. Então, acho que é um trabalhinho que vai começar. A gente tem que ter essa conscientização, a gente tem que ter mais pessoas, e tem muita pessoa boa. Eu acho que tendo essa abertura, as pessoas vendo que as pessoas estão realmente a fim de melhorar, eu acho que a consciência cresce e acho que as portas se abrem. Acho que é nesse caminho. Ana Paula, fala aí. Eu concordo com o Carlos, eu acho que é bem por aí mesmo, acho que a gente tem que ter uma visão mesmo interna, né? E a partir daí começar a fazer de grão em grão, né? Começar a disseminar. Boa, aproveitando uma mídia para disseminar coisas que sejam positivas, né? Uhum. No caso. Roseline, isso independentemente da mídia, a gente pode fazer um trabalho de formiguinha, como a casa, Ronald, que vai detecta, é muito comum isso, né? Você detectar que a pessoa, ela começa um tratamento, ela adquiriu a doença, geralmente, porque ela vive numa situação precária, carente. Aí ela começa um tratamento, começa a melhorar. Aí ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Aí você diz, bom, então tá, você tá alta melhorada, vai para casa, continua em casa o tratamento. Aí a pessoa vai para casa, aí ela cai naquele mundo velho. E aí regride e piora, volta a ser pior do que quando chegou lá pela primeira vez. Então, esse trabalho de formiguinha que eu acho que a gente tem que fazer. O Amiga não faz esse tipo de coisa, né? Ou faz? Como é que é? Vocês acompanham também em loco, lá na casa, lá na comunidade da pessoa? A Amiga ainda não faz esse trabalho, como eu te falei, pela deficiência que ainda existe, né? Mas deficiência aí é grana. Isso. Vou falar de deficiência. Quando, onde eu ouvi os deficiências, ouça-se grana. Grana, verdade, né? Mas na medida do possível, ela traz a família. Nós atendemos atualmente uma base de 300 famílias distribuindo alimento através de cesta básica. Né? E como sempre nas palestras, a gente enfoca que não basta você alimentar, você tem que tratar com um todo, né? O psicossocial. E através daquele paciente, ele vai levando informação para os outros, e os outros acabam sendo atraídos para lá. É como as atividades que são feitas para oferecer qualidade de vida, passeios, né? As recreações. E esse trabalho é feito ali dentro, mas são levados para os outros. Sim, porque os próprios pacientes acabam levando o trabalho que a Mica faz, são atraídos para lá. E a gente faz essa conscientização, esse trabalho com eles. E aquela história, né? Se cada um fizer a sua parte, não adianta um só, não funciona. Funciona sim. Porque eu faço a minha parte, você faz a sua, e aí você vai contaminando os outros, né, com a sua ação. Eu queria que nós, para encerrar o programa, cada um fizesse uma fala de encerramento, uma despedida, e reforçasse os endereços, não apenas os endereços físicos, como esse da General Polidoro, como o da Casa Ronald, mas os endereços, eles, muito da audiência do Tema Livre é pela internet. Por isso que eu peço a vocês que deixem sempre endereços eletrônicos para uma interlocução melhor com os nossos ouvintes. Começar com a Ana Paula. Bom, eu, aproveitando, você falou sobre essa questão de primeiro contato, né, com essa coisa de passar coisas positivas, né? Eu acho que, aproveitando o espaço, Luiz, dizer que no dia 30... né, no dia 30 de agosto vai ser o Mac Dia Feliz e é um espaço onde assim, muitas crianças têm a oportunidade de ter um contato pela primeira vez com o trabalho social, né? É uma oportunidade da gente poder estar incentivando assim, esses pequenos que estão chegando agora a pensar de uma forma mais social, né? Uma forma de assim, poder fazer alguma coisa pelo próximo, né? Tá mais em contato com essa questão da doação e do voluntariado, né? Então, no dia 30 de agosto, agora é a campanha do Mac Dia Feliz, as pessoas que quiserem participar, irem em qualquer restaurante da rede McDonald's e comprar um Big Mac, na verdade, vai estar participando desse movimento que é feito por mais de 4 mil voluntários, né? Que é um evento assim para exatamente mobilizar todos em prol dessa causa, né, do combate ao câncer infanto-juvenil. Né, fazer realmente as pessoas refletirem sobre isso. Né, e dizer também que assim, as pessoas podem estar entrando no nosso hot site da campanha, né, que é www.casaronald.org.br/MacDiaFeliz, tudo junto. As pessoas podem estar participando online, comprando tickets antecipados. E se você me permite também fazer mais uma divulgação, é que no dia 14, né, desse mês, a gente vai estar fazendo um evento de lançamento no Tijuca Tênis Clube, né, para poder promover a campanha e todos que quiserem estar participando também e cooperando desse grande encontro entre voluntários e outras empresas também que participam da causa do câncer, é só comprar o ingresso na própria instituição ou no Clube do Tijuca. Legal. Carlos, para encerrar, reforça os endereços eletrônicos. Vamos reforçar. Primeiramente, obrigado pelo convite. Agradecer a você, Luiz. Agradecer a Fátima Bonfim pelo convite, é uma grande parceira nossa. O endereço da casa, físico, Rua Pedro Guedes, número 44, Maracanã, próximo à Veiga de Almeida. Facebook, nós temos Casa Ronald, McDonald's, só procurar lá. Twitter, eu não sei qual é o Twitter. Lá acha. Esse show que a gente vai fazer é o show da banda Jams, é bom reforçar que eles doaram o cachê deles em prol, então é um lançamento e um show beneficente também. Agradecer a todos aqui na mesa. Legal. É bom. Tem que agradecer a sua presença aqui. E eu só queria, eu tenho que mandar um alô, senão eu vou apanhar em casa. Eu tenho que mandar um beijo pro meu filho Cadu e pra minha filha Isabela. Legal. Senão eu apanho em casa. Considere esse beijo. Já estão vendo que o pai tá aqui mesmo, né? Rosilene, você. Mais uma vez também eu quero agradecer pelo convite a você, Luiz, a Fátima. E dá o nosso endereço, que é Rua General Polidoro, 105, Botafogo, www.amica.org.br. Amica com dois C, né? Amica com dois C. Né? E deixar também aqui o recado, mais uma vez, para os que quiserem e puderem ajudar a nossa causa, abraçar também a nossa causa. Que não faça a cerimônia. Não faça a cerimônia. Pelo menos acesse aí na internet, conheça melhor e procure se sensibilizar. O Tema Livre fica por aqui. Muito obrigado a participação, a presença da Rosilene, do Carlos e da Ana Paula. E um bom fim de semana para você. Segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.